Um jardim, um coreto, a música e a saudade pedida radiofônica que está em seu rádio nesta manhã de domingo. Mas a nossa Lafique Imóveis esteve ontem em festas, pois a gentil e direta funcionária, Dona Wandra de Fátima Rossi, recebeu os parabéns a você, de toda a equipe da Lafique Imóveis, dos seus familiares e também dos diretores da nossa querida Lafique Imóveis, Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Buscarvalho. A ela, Dona Wandra de Fátima Rossi, pelo seu nível, ontem festejado, os nossos parabéns. Mas vamos nós com música. Ah, o mês que vem nós teremos as festas juninas concorridas e alegres para o Santo Antônio, para o São João e para o São Pedro, estas músicas maravilhosas, músicas juninas em nosso coreto sonoro. Luiz Lua Gonzaga com sua sanfona, sua simpatia e seu conjunto e voz do José Fernandes, que pérola. Olha para o céu. Dalva de Oliveira também enaltecia esses santos, o Antônio, o João e o Pedro. Ela canta Dalva de Oliveira nesta gravação da Old John em arranjo do Borba, do Braguinha João de Barro, Noites de Junho. Tudo isso para os nossos ouvintes, relembrando Santo Antônio, São João e São Pedro. Do João de Barro ainda temos, em arranjo do Fonfon, para o Rei da Voz, o Chico Viola, Eu Garanto. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, shot e baião no salão. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração. Olha pro céu, meu amor, baião no salão. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão que bom, como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, valeu do meu sonho dourado.

Ele está em sintonia com a nossa Rádio USP FM, aqui da nossa acolhedora cidade. É ele, o senhor Valdemar Henrique, que gostaria de reativar a sua memória ouvindo com a Rainha do Chorinho, arranjo Gil de Moraes, Ademil de Fonseca, que é viva para a satisfação nossa, do Valdir Azevedo, Delicado. Ainda para ele, o senhor Valdemar Henrique, em nossa sintonia, ele que reside aqui em São Carlos, Paulo Fortes, com a sua voz invejável e saudosa, ele que era talentoso, cantando aqui da maestrina Chiquinha Gonzaga, composição Lua Branca. Escute com atenção, aqui está o baião falando ao coração. Veja como ele é tão delicado, faz até pensar no amor que ficou no passado. Eu sei que o mundo inteiro vai lhe dar razão, pois levo a consolação do tal amor e falou que perdeu outrora, que o baião relembra agora. O nome sempre varia, pra onde o nome é Maria, Glória, Rússia ou Aurora. A todos o nome é inesquecível, esta é a verdade, embora pareça incrível. Eu provo que todos vivem sempre a esconder. Ouça o que o amor pode fazer, faz gemer assim, ui, ui, ui. Esconder demais a sua dor, porque assim mais cresce ainda o mal do amor. Fingir que é feliz é uma ilusão, só magoa o nosso coração. Passa sempre assim, ui, ui, ui, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ai. Verá que é mais gozado e quando querendo um baiãozinho que seja bem gostosinho, que seja delicadinho. Escute com atenção, aqui está o baião falando ao coração. Veja como ele é tão delicado, faz até pensar no amor que ficou no passado. Eu sei que o mundo inteiro vai me dar razão, pois levo a consolação do tal amor, o tal amor entendeu outra hora que o baião relembra agora. O nome sempre varia, pra onde o nome é Maria, Glorinha, Ruth ou Aurora. A todos o nome é inesquecível, esta é a verdade, embora pareça incrível. Eu provo que todos vivem sempre a esconder. Ouça o que o amor pode fazer. Branca de fulgores e de encanto, se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem enxugar dos olhos meus o pranto. Ó, vem matar essa paixão que anda comigo. Ai, por quem és, desce do céu, ó lua branca, essa amargura do meu peito, vem arranca. Dá-me o luar da tua compaixão, ó, vem por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu aparecias, a brilhar em noite calma e constelada,